podcast XTP. Discutimos videojogos. Olá, sejam bem-vindos ao segundo podcast Xbox Team Portugal. Eu sou o João Oliveira, tenho hoje aqui comigo o ArmPT. Boas, pessoal. O Bruno Dias. Boas, pessoal, tudo bem? O Scorpion. Boas, pessoal, sejam bem-vindos. E o Glorioso. Boas, pessoal. O tema que vamos discutir hoje são os jogos que mais ansiamos para este ano de 2008. É claro que sabemos que os jogos de 2007 foram espetaculares, mas parece que este 2008 vai ser ainda melhor, não é assim, Worm? Eu acho que sim, vêm grandes pérolas até o fim do ano. Ok, então vamos começar por discutir jogo a jogo e deixando para o fim Gears of War 2, obviamente, que toda a gente quer e deseja e sonha com isso. Call of Duty 5, World at War. O que achas deste jogo, Bruno Dias? É assim, é o jogo em que eu tenho as expectativas mais elevadas. Eu jogo Call of Duty 4, é o meu jogo preferido. É um jogo que até jogo bastante online. E incrível. Que este... Diz? Com o Crível. Que é muito mais divertido. Com o Crível, com o Scorpion e com o Duke. E com o Tech também, pessoal do site. E é daqueles jogos que eu adorei mesmo, em 2007. Penso, para mim, que foi o melhor jogo em 2007. Tivemos o Halo, não gosto do Halo, mas não sou grande fã, e o Call of Duty 5, para mim, acho que vai ser o jogo do ano outra vez. Penso que... Mas será que isso não vai entrar um bocado em conflito, não vai jogar um pouco contra? É que se Call of Duty 4 foi tão bom, será que este novo, voltando à Segunda Guerra Mundial, vai estar à altura do Call of Duty 4? Eu penso que sim. Não vejo porque não, né? Sei que há alguns jogadores, pelos comments que vejo no site, que gostariam mais que o Call of Duty 5 fosse baseado numa guerra moderna, mas normalmente os jogos de Call of Duty, e tem sido praticamente sempre que é lançado um jogo, tem sido o jogo do ano, por isso eu penso que novamente vai ser um grande jogo. Glorioso, concordas com isto? Eu acho que estar-se a criar paralelismos com o 4 para o 5, acho que é errado. Primeiro, são dois jogos completamente diferentes, desenvolvidos por companhias completamente diferentes e com filosofias completamente diferentes. E acho que vai ser uma desilusão para muita gente que vai estar a jogar o Call of Duty 4 na Segunda Guerra Mundial. Isso não vai acontecer. Os jogos são diferentes, vai ser tudo diferente. Não quer dizer que não possa ser bom na mesma. Mas estar a criar um paralelismo entre os dois jogos, acho que é errado. Scorpion, também sabemos que jogas muito Call of Duty 4, como o Bruno acabou de dizer. O que achas em relação ao próximo Call of Duty? Acho que vai ser um bom jogo, um bocadinho diferente do Call of Duty 4, como é claro, mas trará novas novidades, o que vai agarrar muitos jogadores e talvez até perdê-los. Traz pela primeira vez o modo cooperativo entre 4 pessoas, que é uma novidade, não convém nenhum Call of Duty. E a inteligência artificial dos inimigos, pelo que podemos ler e saber, também está muito melhorada. Os inimigos escondem-se em cima das árvores, debaixo das folhas. Táticas às japonesas. Eu acho que vai ser um grande jogo. Não sei se concordam comigo. Eu não, infelizmente, não joguei muito Call of Duty 4, mas parece-me que a grande desvantagem é a ausência de tecnologia. Não é verdade? O que é que achas, Worm? Epá, pronto... Eu acho que o 4 foi um jogo espetacular, mas era todo ele um jogo muito scriptado, ou seja, as coisas eram muito dirigidas pelo jogo, a liberdade era muito pouca. Penso que este 5, pelo facto de ter modo cooperativo, será um jogo menos controlado. Ou seja, poderá ir para um caminho em que uma pessoa tenha um bocadinho mais liberdade em toda a ação. Relativamente à falta de tecnologia, se a história for bem pensada, se forem implementadas as evoluções que eles pensam em implementar, eu penso que isso aí pode suplantar a falta de armas mais modernas. Penso que a experiência é diferente e entretanto, para o ano teremos outro Call of Duty, esse já numa era moderna. Também penso que sim. Ok, Fallout 3. O que é que achas disto, Scorpion? Eu não tenho muita opinião sobre este jogo, até porque não assisti aos anteriores, por isso passo a palavra a quem perceba mais sobre este assunto. E tu, Glorioso? Messi, como tu sabes, os RPGs e eu não temos uma relação muito amigável. Mas este é daquele jogo que me vai fazer tentar mais uma vez. Eu até hoje não consegui agarrar em nenhum RPG e jogá-lo minimamente. Eu tive o Oblivion e joguei meia hora e vendi o jogo. Mas eu acho que este jogo talvez seja a minha entrada nos RPGs quase 30 anos depois de começar a jogar. Ok, Bruno. É assim, eu também sou da mesma opinião que o Glorioso. RPGs também não é o meu forte, gosto mais de FPS. Mas este jogo, pelos vídeos que tenho visto, tem-me agradado. Agora, resta saber se é daqueles jogos que me vai agarrar à 360. Vamos ver. Eu gosto particularmente dos headshots, não sei se vocês repararam nos vídeos. Não é só headshots, qualquer shot é fabuloso nos vídeos. E hoje serão vídeos novos que já estão no nosso site. Vejam o do ICS. Warm. Eu também sou um bocado anti-RPGs, ou RPGs, conforme queiram dizer. Mas este jogo, devido ao ambiente apocalíptico, gráficos de excelência, pá, chamou-me a atenção. E embora eu tenha experimentado o Oblivion, jogado um bom bocado, e chegado à conclusão que aquilo não era muito o meu género, vou também fazer uma outra tentativa com este jogo. Eu acho que o Fallout 3 tem algumas parecenças com o BioShock na ambiência que transmite ao jogador. Parece que estás mesmo lá. Se vocês repararem, desculpa, naquele anúncio, no trailer da E3, tem aquele anúncio do silo nuclear. Para se esconderem, eu acho que tem algumas persistências com BioShock. Quanto a Left 4 Dead, sabemos que é uma preferência especial aqui do Worm. O que é que achas? Pá, é assim, relativamente a Left 4 Dead, é um jogo que me cria uma grande expectativa. Jogos de zombies não são para mim. Aliás, jogos que tenham terror, eu não consigo jogá-los sozinho. Fico cheio de medo, confesso isto publicamente. Mas o facto de poder jogar este jogo com mais três companheiros realmente deixa-me bastante impaciente. Penso que vai ser uma experiência bastante sólida e pronto, vai ser mais um belo exemplo de como os videojogos podem fornecer experiências memoráveis. Glorioso, concordas? É assim, eu acho que o jogo está espetacular. Não faz o meu estilo de jogo. Eu gosto de shooters, mas shooters com mais táticas, shooters mais pensados. Mas acho que a experiência cooperativa deste jogo acho que vai dar uma vertente nova aos jogos e acho que vai servir de bitola para outro tipo de jogos. Já agora, Scorpion e Bruno, algum de vocês tem grandes coisas a dizer? Não, eu não tenho. Não. Ok, então e Star Wars? Tivemos a oportunidade de experimentar a demo. Eu pessoalmente diverti-me, como escrevi nas primeiras impressões. Scorpion, também gostaste? Gostei bastante. O jogo, este é um jogo para comemorar os 30 anos de Star Wars, por isso a equipa tentou fazer um jogo de excelência. Há muito tempo que não se via um jogo com este tipo de controlo, em que a gente podia... Pode agarrar os inimigos, jogá-los fora, destruir o cenário todo. Desde o Jedi Academy, pelo menos o último jogo que me lembro que dava este tipo de oportunidade aos jogadores, não se tem visto. Além do que poderemos encarnar, e vamos encarnar, uma personagem do lado negro. O que é uma vantagem muito significativa, porque nunca houve em nenhum jogo de Star Wars. Também concordo, plenamente. Acho que ter os poderes do lado negro é muito mais divertido do que andar ali com as espadinhas, não sei o quê, a defesa, só para a defesa, isso não tem piada. O que achas, Bruno? É assim, Star Wars é daquelas coisas que me passam um bocadinho ao lado, tanto em filmes como em jogos. Não sou fã, não joguei a demo, eu sei que vocês me vão crucificar, mas não joguei a demo. E é daqueles jogos que me passa ao lado. Não é um jogo que vá comprar. Gostei do que vi, gostei dos vídeos. Acho que em termos gráficos o jogo está muito bom. Quanto à jogabilidade, não sei, porque não experimentei, por isso não vou dar a minha opinião. Ok, Worm. Pá, sei que vocês me vão matar, pá. Vocês baixem as armas, mas é que eu não experimentei a demo. É outro que não experimentou a demo. Também não experimentei a demo. De qualquer das formas, também não é um jogo que me chama muita atenção. Pronto, ok. É, pá, glorioso. Não consegui a correr a todos os fogos. Bem, eu gostei da demo, mas não sei se será um jogo a comprar, pelo menos por mim. Achei que os comandos estavam um bocado complicados, acho que temos muita coisa à disposição. Vou dar uma segunda oportunidade à demo, mas não sei. Não sei. Eu sou fã de Star Wars, da religião Star Wars, mas também sou da opinião que os jogos nem sempre conseguem reproduzir aquele ambiente dos filmes. E este tenho que jogar novamente a demo para avalizar corretamente a minha opinião. Ok, vamos passar à frente. Race Pro, Bruno Dias. Isso, sim, isso vai ser o meu jogo. É assim, do pouco que ainda se sabe em relação a este jogo, eu penso que vai ser uma mais-valia para a Xbox 360, até porque vai ser um exclusivo. O último grande simulador que tivemos na Xbox 360 foi Forza Motorsport 2, que foi um jogo de um sucesso enorme, e penso que Race Pro vai subir ao trono. Não sei porquê, é um feeling que tenho, pelos vídeos que vi, pelo que li também, penso que vai ser um grande jogo. Muito bom mesmo. Scorpion, o que achas de Race Pro? Eu acho que este jogo é um jogo, como temos lido, tem como base os gráficos. Vai ser um simulador de condução muito bom. Vai ter 13 pistas reais, tal e qual como há no mundo. Além de ter todos os carros da WTC, o que vai agarrar muitos fãs. Ok, glorioso. Eu acho que este jogo poderá fazer poderá marcar este final de ano em termos de jogos de condução. Nós, desde o Forza, que não há um jogo de simulação pura, e o Forza não era conhecido por ter os gráficos mais brilhantes da consola, e acho que aqui os gráficos estão garantidos. Já vimos os vídeos, sabemos os gráficos que são. Agora resta saber se a condução está à altura ou não. E nós sabemos que o público que agarra nos simuladores de carros é o público exigente. Worm, também estás apostado em comprar este jogo ou não? Epá, pelo que eu já vi, parece-me a mim que vai ser uma boa opção para os puristas da simulação. Eu penso que é um jogo que, se conseguir pelo menos ser tão bom como o Forza Motorsport, o que eu acho que é difícil, porque Forza é muito bom, tirando os gráficos que realmente não fazem justiça ao resto do jogo, mas penso que, se for tão bom como o Forza, temos jogo. Vai ser um bom jogo. Tomb Raider, glorioso. Fizeste aí um especial e tudo. Estás bem informado, portanto. É, sim. Eu sou fã da série, como disse, no especial. Sei, joguei o primeiro até a exaustão, joguei os títulos todos, alguns não consegui pá-los até ao fim porque eram maus demais, e acho que a série não merecia alguns títulos que houve, mas eu acho que este consegue agarrar o renascer da série que os últimos dois trouxeram, o Legend e o Anniversary, e consegue aliar a isso gráficos de nova geração, que os outros são um bocadinho penalizados por não terem sido desenvolvidos nas consolas nova geração. E eu acho que aqui podemos juntar as duas coisas. Se nós tivermos a jogabilidade do Tomb Raider, as escaladas, os puzzles, todo aquele ambiente próprio, com os gráficos que nós já vimos como é que são, acho que temos um grande jogo em mão. Bruno, também achas? Eu penso que sim. Eu penso que vai ser um bom jogo. Eu só joguei o primeiro. Como o Glorioso disse, o primeiro foi o grande Tomb Raider. Joguei o primeiro e gostei muito do jogo. Os outros, peguei um bocadinho neles e não sei porquê, não me agarraram à consola. E eu penso que este, por aquilo que vi, pelos vídeos que vi, penso que vai ser um bom jogo. Tem bons gráficos, a jogabilidade também parece estar boa. Penso que tem tudo para ser um bom jogo este ano. Ok, Worm. Relativamente ao Tomb Raider, tenho a dizer o seguinte. Joguei o primeiro, joguei o segundo, nunca o joguei até ao fim. a partir daí foi uma série que me desinteressou um bocado. Joguei o Uncharted na PS3. Adorei o jogo. Penso que se este Tomb Raider conseguir superiorizar-se ao Uncharted, vai ser com certeza um jogo espetacular e um jogo que eu irei adorar jogar. É, mas isso é um bocado complicado, não? Assim, uma expectativa não, um pouco elevada. Estes gráficos que estão ao nível do Uncharted, com a jogabilidade e a aura que o Tomb Raider tem, tens aqui uma bomba nas mãos. Vamos ver, Scorpion, achas que vão conseguir? Acho que sim, acho que a Lara Croft está cada vez mais boa, é só o que eu tenho a dizer. Isso para mim, isso com os gráficos está cada vez a melhorar bastante. Isso é só a minha opinião e também pelo que podemos ter ler. Melhoraram bastante a agilidade, vai estar muito mais credível e fluida. Por isso, vem aí um jogo e peras, uma bomba! Fable 2, Warren, o que achas dele? Acho que este jogo, para mim, é uma completa incógnita, porque como eu não joguei primeiro, eu só tenho interesse neste jogo... Outro crime, desculpa lá, não ter jogado o primeiro. Não joguei. Mas eu penso que como este jogo tem um co-opzinho e que é drop-in, drop-out, ou seja, uma pessoa está a fazer a história e pode entrar a qualquer momento na história do outro. Por falar nisso, desculpa lá, eu acho engraçado, no Fable, por exemplo, tu estás a jogar muito bem... E se decidires jogar em co-op, a pessoa pode simplesmente entrar no teu jogo, matar a tua mulher, matar os teus filhos, estragar-te tudo o que tu tiveste sempre a fazer. E eu acho que o Peter Molina também está um bocado a tentar jogar com isso, com o valor de confiarmos a outra pessoa o nosso próprio mundo. Scorpion, tens a opinião formada sobre isto? Pá, eu acho que este jogo vai ser tipo o 2, agora tem mais uma espécie de Sims. Vamos poder ter crianças, casar, de cuidar dos filhos, temos que pôr comida na mesa. Quando vamos em missões, quando voltamos, a criança está maior. Isto só mostra a evolução. É uma das coisas que o Peter Molyneux tem jogado. E, por mim, acho que vai ser. Agora, quanto às pessoas entrarem no mundo e matarem a tua mulher, os teus filhos, epá, isso é uma coisa que tem que se ver, porque não se pode deixar entrar toda a gente, pois ainda entra para aí um americano e mata esta gente toda, que é como a gente costuma ver nos jogos. Ou o Crível, não sabe. O Crível, sim. O Crível é quase americano. Temos de ter cuidado. Glorioso. Pá, o que achas de Fable? O Fable é um RPG puro, portanto eu vou estar longe. Ah, é verdade. Isto é RPGs. Não. Bruno Dias. É assim, como eu já tinha dito, não sou grande fã de RPG, mas joguei o primeiro e por acaso foi um jogo que até gostei, achei um jogo engraçado, e como o Scorpion já disse, com as novidades que vamos ter, penso que vai ser um grande jogo e talvez um dos melhores jogos deste ano. Penso que tem tudo para isso acontecer. Ok. Vamos passar agora a Banjo-Kazooie, que na minha opinião é um jogo que tem tido muito pouca atenção por parte dos portugueses. Glorioso. Gostas do conceito? Epá, eu adoro o conceito. Estou maravilhado com o jogo. Mas acho que tens razão, acho que está a passar um bocadinho ao lado. Nós também temos a culpa. Nós acho que eu vou me empenhar nisso, em divulgar esse jogo, tentar fazer um artigo. Divulgação do jogo, que acho que o jogo está fabuloso. Agarra várias jogabilidades diferentes e põe aqui o próprio do Banjo e acho que vai ser muito chique. Ok. Warren, também acho? Penso que poderá ser uma proposta muito interessante. Pessoalmente, se for um bom jogo de plataformas, eu para mim já estou convencido. Aguardo com bastante curiosidade por este jogo. Scorpion. Quem é o Banjo-Kazooie? E eu faço a mesma pergunta. Como falar? E assim se prova que o Banjo-Kazooie está a passar ao lado dos pedidos. Mas é um cão ou um urso que anda lá a saltar no mundo e o caneco é assim. Mas assim, o gajo depois agora pode construir os veículos de transporte. Vai ser porreiro. Vocês vejam que... O Worm está tão interessado no jogo que até diz que é um cão ou um urso. Não, porque, mas agora vou-te dizer porquê. Porque eu nunca joguei os originais, né? Porque está há um original, né? Há uma porcaria que vem lá da Nintendo ou da Rocky Parts. E então, mas eu esses nunca joguei, não é? Agora, eu pelos vídeos que vi, penso e tenho a ideia de que irá ser um jogo minimamente interessante. Agora, não estou a construir barcaças e helicópteros, isso não tenho paciência para isso. Andar lá a saltar no mundinho e não sei o que, salta para ali, acho engraçado. Só prova que está a passar ao lado, digo eu. Não sei. Pois é. Dead Space. Glorioso. Estás interessado no Dead Space ou ok? Dead Space é dos jogos que mais me impressionam. Desde o começo, em que quando apareceram os primeiros concept arts, que eu achei que o jogo tinha muito potencial. Mas não era fácil de passar aquilo para o papel. Agora, existe ali uma certa colagem à história da saga do Alien, mas eu acho que existe ali também muito, quando se começa a ver o jogo a jogar, daquilo que eu senti quando joguei o Bioshock. Portanto, e acho que são duas coisas que, somadas, podem dar um grande jogo. Acho que não vai ser bom para o Worm, porque o jogo é assustador, realmente é. Vai estar longe desse jogo, longe. Já sabemos a opinião do Worm. A lutar contra uma raça, não se sabe bem quem são. Também não se sabe muito bem da história do jogo. Tal como no Alien, sabe-se que ele vai lá numa missão de salvamento. E não se sabe o que é que se passou na nave. Portanto, nós vamos ter que jogar, ou vamos ter que esperar pelo lançamento do jogo para saber o que é que se passou. Está ali um grande jogo em mãos. Eu acho que isso, esse facto de não sabermos para o que vamos, também faz parte da própria atmosfera do jogo. E também se encontra aí a semelhança de Bioshock. Nós íamos para aquela cidade repleta de zombies, não sabíamos o que é que se tinha passado ali. Tínhamos de repente de salvar aquilo, não sabíamos o que é que estávamos a fazer sequer. Eu acho que isso também constitui um tipo de terror um bocado mais inteligente do que só zombies para aqui e para ali. Scorpion, também achas? Pois, tal como já foi dito, eu acho que isto vai ser uma espécie de Bioshock, onde temos lá um herói que tem que sobreviver e tem à sua disposição várias armas. Um exemplo vai ser um corta-arames e umas pistolas de anestesia para matar os mortos, que eu não sei como é que também iremos matar uma coisa que já está morta. Vai ser interessante. Parece-me ser um jogo interessante. É esperar para ver. Outra coisa que suscitou algumas dúvidas foi a ausência de qualquer interface. Nós podemos estar o jogo todo sem sequer fazer pausa. É como se estivéssemos sempre ali, sempre rodeados de monstros, nem sabemos o que temos de fazer e tudo aquilo é sob pressão. Worm, o que achas sobre esta nova característica? Epá, eu, a confirmar-se, acho que é mais um dos motivos pelos quais eu me vou manter afastado bem longe desse jogo, porque eu, sinceramente, a maneira como eu incorporo esses terrores, porque eu realmente, quando jogo um jogo desse género, eu vivo aquilo e fico cheio de medo, e eu tenho tanto medo pá, que eu realmente não os consigo jogar. Ok. Bruno? É assim, é outro jogo como o Bioshock, me passa um bocado ao lado. Mais uma vez vou ser crucificado, não é? Mas não é um jogo que me puxe para a 360 para jogar. Sinceramente, não. Acho que não. Acho que é um jogo que me vai passar ao lado. Ok, vamos agora avançar aqui para uma competição já antiga, já há muitos anos, e que tem pano para mangas. FIFA contra PES. Scorpion, qual é que achas que... qual te parece que vai estar melhor, se é que algum vai estar melhor este ano? Se o Pro Evolution mantiver a cara do seu antecessor, eu acho que o FIFA tem este ano pernas para ficar no primeiro lugar. Isto porque vai introduzir muitas coisas novas. Vamos ter o 10x10 pela primeira vez num FIFA, o que vai ser uma coisa muito interessante. 10 jogadores contra outros 10. E com o Pro Evolution não tenho visto muitas novidades, além do FIFA ter as licenças todas. Vai ser uma mais-valia. Ok, Bruno, qual é que costumas preferir? Eu fui fã de FIFA, joguei durante alguns anos o FIFA mas desde que comecei a jogar o Pro Evolution, mudei a minha opinião em relação ao FIFA. Acho que a jogabilidade do Pro Evolution é muito superior, mesmo na edição do ano passado, penso que foi superior. Sei que muita gente não é da mesma opinião. Quanto a mim, o Pro Evolution no ano passado só teve um problema, que era o lag que havia online, era quase impossível. Eu acho que isso não é um problema, eu acho que isso é um erro crasso. Como não percebo como é que é possível terem deixado passar aquilo que nos faz ficar mais agarrados ao PES, que é jogar online, acho eu, na minha opinião. Exatamente. Pelo menos. Exatamente, eu pessoalmente gosto muito de jogar Pro Evolution Online e agarro muito ao Pro Evolution Online, e uma das coisas que me decepcionou o ano passado foi não poder fazer isso, né? O FIFA também o comprei e gostei do FIFA, se bem que a jogabilidade acho que está um bocadinho aquém da jogabilidade do PES. Acho que a jogabilidade do PES continua a ser a melhor. Este ano, com as melhorias que vão ser feitas no Pro Evolution, penso que o Pro Evolution tem tudo para voltar a ser o melhor jogo de futebol. Ok, Warm, também és adepto deste tipo de jogos ou passam-te ao lado? Eu tenho que vos confessar que eu comprei a 360 por causa do Pro Evolution Soccer 6. Eu tinha um desejo imenso de poder jogar online. O jogo que eu mais gostava de jogar no PC, mas no PC era um bocado injogável, aquilo tinha muito lag, então eu comprei na altura a Xbox 360 por causa do PES 6. Relativamente à competição existente entre o FIFA e o PES, quando comecei a jogar futebol nos jogos, foi com o FIFA, depois passei para o PES. Entretanto, o ano passado, o FIFA 2008 convenceu-me. O PES achei e acho que estagnou. É uma jogabilidade, é uma fórmula que está esgotada. Eles têm que urgentemente renovar, mas renovar a sério e não fazer só um facelifting. E FIFA tem uma fórmula diferente com um pace um bocado diferente, mais próximo da realidade, que após alguma habituação ao princípio convence e tem as licenças. Penso que, pelo que eu vi dos vídeos do PES, vamos continuar a ter um vencedor, que é o FIFA. Glorioso, também és apoiante do FIFA ou do PES? É sim, eu acho que o melhor jogo de futebol, e foi o último que eu joguei definitivamente, era o Match Day. Portanto, os outros passam um bocado ao lado. Temos aqui Old School, aqui também a dar lições. E o Kick-Off também é muito bom. O Kick-Off tem mais 20 anos que o Match Day. Match Day era o puro. E quanto a Far Cry 2, Glorioso, ouvi dizer que tens uma surpresa reservada, um artigo aí na gaveta para os nossos membros. Já eu tens a opinião formada, portanto. O artigo já está acabado. Está só na censura final. Durante o fim de semana o artigo vai para o ar. É uma antevisão do jogo. O jogo vai surpreender muita gente. O jogo tem uma série de conceitos novos. Tem uma vertente online com um editor de mapas fortíssimo, onde o limite vai para a nossa imaginação. Leiam o artigo e decidam. Acho que o jogo tem muitos conceitos novos. Isso é sempre arriscado. Nós temos na história jogos que tinham conceitos espetaculares. O último foi o Alone in the Dark, foi um fiasco, a meu ver. O jogo tinha muitas ideias boas, mas aquilo tudo junto não dava um jogo decente. E eu acho que aqui vai ser ao contrário. Acho que aqui as coisas estão bem conjugadas. E vamos ter ali, quem tinha medo de ver um Far Cry não ser feito para Crytek, vai ver que o jogo está muito bom. Tu falaste aí no editor de mapas, eu acho que até agora foi a característica que mais me entusiasmou. Bruno Dias, também viste aquele vídeo célebre? Vi. E tenho a dizer que Far Cry vai ser uma bomba. Vai ser espetacular. Pelos vídeos que vi e pelo que li do jogo, penso que vai ser um excelente jogo. Os gráficos estão brutais mesmo. Brutais. Acho que poucos jogos na Xbox 360 conseguiram até hoje ter uns gráficos como o Far Cry vai ter. E mais não digo. os leitores que depois que vejam o artigo do Glorioso e que decidam. Mas o jogo está espetacular, espetacular. Scorpion, o que achas? Eu subscrevo tudo o que foi dito. Este jogo, também na minha opinião, vai ser uma bomba a nível de grafismos e de jogabilidade. Além de termos o mundo inteiro para a nossa exploração, o que vai agarrar também muita gente. E de resto é acelerar a análise do Glorioso, a Antevisão neste caso, para perceberem mais deste mundo e desta guerra que vamos enfrentar. Warm, também, o que achas do cenário em África? Achas que é uma boa alternativa aos trópicos? Epá, eu acho, e pelos vídeos que já vi, vai ser visitar a savana sem sair de casa. Penso que vai ser, para quem gosta de FPS, vai ser uma opção extremamente válida e de certeza que eu vou jogar Far Cry 2. Ok, vamos passar agora ao nosso penúltimo título antes de Gears of War, Mirror's Edge. Tem despoletado muita curiosidade, até porque é um projeto diferente. Não há jogos deste género, ou se há muito poucos, ouvi falar aí da PlayStation 2. Scorpion, o que tens visto? Gostaste? Pá, eu não tenho muita opinião sobre este jogo, até porque sei muito pouco sobre ele. Sei que acho que é um FPS e não sei muito mais. Não sou a pessoa indicada para fazer uma análise sobre este jogo. Curioso, então. Acho que o jogo é jogado na primeira pessoa, mas não é um FPS, porque não é um shooter. O jogo, aliás, incentiva-nos a não usar as armas. As armas estão lá, podemos roubá-las aos inimigos e usá-las, mas a ideia não é essa. A ideia do jogo... Eu pessoalmente, desde o primeiro dia que vi, achei que o jogo devia ser jogado na terceira pessoa, e não na primeira. Acho que se perde os movimentos da... Eu acho que mesmo os produtores do jogo disseram isso. Acho que a ideia é mesmo jogar aquilo o mais rápido possível, tentar passar os níveis o mais rápido possível sem entrar em confrontos. Um desporto da moda, que é o parkour, e tenta dar uma história futurista e tenta trazer uma jogabilidade diferente, um projeto diferente. Agora, acho que em termos gráficos, acho que está do melhor que já se viu. Em termos de brilho, as texturas, em termos de reflexos, acho que está do melhor que já se viu em consoles. Mas isso também constitui uma das críticas mais vistas, é que aquilo é tudo brilhante, tudo, parece que foi tudo, o mundo todo foi limpo a lexívia. Warm, achas que isso vai afastar muita gente? Não, eu acho que esse jogo tem um conceito diferente, e a questão é simplesmente esta: ou resulta ou não resulta. Se os cenários são limpos ou são sujos, ou se deviam estar assim ao assado, a questão é esta: é tu pegares no jogo e gostares ou não gostares. Como é um bocado um tiro no escuro, visto que é uma coisa totalmente nova, temos mesmo que esperar para ver, quanto muito esperar por uma demo para ter uma ideia mais precisa, porque isto de ver vídeos podemos ficar um bocado expectantes mas sinceramente acho que é daquelas coisas que tem mesmo que se experimentar para se ter uma opinião mais concreta. Acho que o jogo assusta um bocado por ser totalmente novo. Não tens termo de comparação com outro jogo. Qualquer dos outros jogos que nós analisamos aqui, nós podemos dizer, olha, aquele jogo era parecido e este vai ser melhor ou pior que o outro. Aqui não. Aqui tu vais pegar num conceito completamente novo e tentar explorá-lo. E isso, só o impacto, só jogando, é que tu vais saber se isso foi positivo ou não. Concordas com o que o Glorioso disse, Bruno? Eu penso que sim. Não há termos de comparação. É como o Glorioso disse. Não, é? não podemos comparar este jogo com os jogos que saíram até hoje. Mas não se esqueçam que este jogo foi premiado na GC 2008. Não, é? não nos podemos esquecer disso. Ele foi premiado por alguma coisa, foi, não é? Foi ao vacilo. O jogo tem que ser bom. Foi porque não estava lá o Gears of War 2. Acho eu. É simples. Que é o que vamos falar agora. Mas estava lá o Call of Duty 5, não é? Okay. O Tomb Raider. Estavam lá excelentes jogos, não é? Se este foi premiado, eu penso, e isto é a minha opinião, eu penso que o jogo tem que ser bom, não é? Sendo um jogo premiado, obrigatoriamente tem que ser um jogo bom. E pelo que vi, gostei, não é? Os vídeos que vi, gostei. Acho que os gráficos estão bons. A jogabilidade também parece estar boa. Agora, pronto. lá está, resta-nos esperar por uma demo, experimentar e ver o que é que está. Ok, agora a grande imagem de marca de 2008 na Xbox 360, Gears of War 2. Acho que é unânime, toda a gente, que praticamente toda a gente que eu conheço e que tem uma Xbox, quer o Gears of War 2, quer o mais rápido possível, quer jogá-lo até não poder mais com as mãos, tudo isso. Worm, estás à espera do quê? Da Epic Games? Eu estou à espera de mais meio ano de vício profundo, durante todas as noites, em que andarei o dia todo à espera das 11 horas para poder pôr o headset na cabeça e ir jogar Gears of War. Pessoalmente, pronto, é a imagem que me ocorre. Eu estou mesmo ansioso por Gears of War 2. Pela campanha, que penso que vai ser mesmo espetacular, vai ser ainda a campanha original ainda hoje é marcante, e pelo multiplayer que há de ser, depois de tanta coisa melhorada, há de ser mesmo espetacular. Scorpion, também aposto que eras viciadíssimo no primeiro Gears of War. Estás à espera de também ser no segundo? Estou à espera da mesma violência e de matar o crime algumas vezes online. Acho que todos estamos à espera disso. Acho que é a parte melhor de Gears of War. Eu não, espero a mesma qualidade e espero mais mapas, porque isto é basicamente uma continuação. Isto não, a nível de inovação, pouca coisa tem. Tem umas personagens, umas armas, uns inimigos novos, mas isto é a continuação do melhor jogo que a Xbox já teve, neste caso. E tem. Glorioso. Sexta-feira vamos até ao Estoril experimentar esta perla. O que é que estás à espera? Primeira impressão. Assim, eu acho que nos jogos, nas formas ganhadoras, deve-se mexer pouco. Eu acho que foi isso que a Epic fez. Acho que limou algumas coisas em relação ao primeiro jogo, melhorou algumas coisas no multiplayer e aumentou a campanha e tornou a experiência ainda mais épica do que na primeiro. Pronto, isso é o que eles prometem e é isso que eu espero. Não espero grandes mudanças, porque acho que do primeiro só se pode tirar coisas boas. Sexta-feira, pá, estou ansioso. Sou sincero. Jogo. Ok, acho que é difícil não estar, Bruno Dias. Eu também lá estou, atenção, também lá vou estar. Aliás, vamos lá estar todos. Sorry. Bruno. É assim, eu depois daquilo que vou dizer agora, vou-me trancar em casa e nunca mais vou sair à rua, pois a minha vida vai correr por isso. Não posso acreditar. É assim, eu comprei o Gears of War, o primeiro, no dia em que ele saiu. Joguei o jogo para aí uma hora e gostei. Mas a partir daí, não sei porquê, nunca mais consegui pegar. Peguei mais duas ou três vezes. Vamos mudar de assunto, não vamos ouvir mais o Bruno, portanto. É, pá, é melhor, vamos cortar isto. Cut. Ser excomungado do Xbox. Eu sei que o que estou a dizer. Vamos tratar disso depois, ok? O Bruno Dias acaba de ser expulso. Não, é assim. Eu joguei o jogo cerca de uma hora e depois peguei no jogo aí mais duas, três vezes para jogar online. E sinceramente, não consigo jogar o jogo. Não sei porquê, não gosto, não me puxa para jogar o jogo. Apesar do jogo ter uns gráficos espetaculares, ser um jogo espetacular, não é? Nesse sentido, é daqueles jogos que não me puxa. Gears of War 2, vou comprar. Por incrível que pareça, vou comprar. Isso porquê? Porque gosto de jogar online e sei que na minha lista de amigos toda a gente vai jogar. E se nessa altura eu ainda tiver lista de amigos, né? Depois daquilo que disse, possivelmente amanhã, eu duvido. Já não tenho ninguém na lista. Mas vou comprar para jogar online. Com o Scorpion, com o Crível, com o Duke, com o Tech, pronto, com o pessoal aqui do site e com o resto do pessoal da minha lista, não é? Mas só mesmo por causa disso, porque não é um jogo que me cative muito. Bem, só uma lembrança, não se esqueçam que os membros do nosso site vão ter direito a um passatempo exclusivo que acreditem que vai valer a pena, vão merecer reconhecimento, pá, nacional, quiçá. Um pouco internacional. Para terminar, vamos fazer aqui uma pergunta a cada um, sem contar com Gears of War 2, que obviamente deverá estar no topo das preferências, se não tiver mesmo lá no lugar cimeiro. Para cada um de vocês, qual vai ser o melhor jogo a sair em 2008? Scorpion. Para mim vai ser o Star Wars Force Unleashed. Ok, glorioso. Dead Space. Bruno Dias. Call of Duty. Worm. Left 4 Dead. Ok, parece que temos todas opiniões diferentes. Eu apostaria no Fable 2, já agora. Como podem ver, isto só prova que a variedade de jogos disponíveis se destaca em qualquer gosto pessoal. E dou assim por terminado o segundo podcast Xbox em Portugal. Não obstante, gostaria de lembrar que dia 31 de agosto terminam as votações do Superbox Superblog Awards, em que o Xbox Team está incluído, e que não se esqueçam das ofertas todas que o Crivel está a promover e que podem votar ali ao lado no nosso site. Ok? Espero que tenham gostado. Estamos de volta para a semana, talvez não, porque estamos a jogar Gears of War 2, claro, mas talvez na outra. Até à próxima. Tchau, pessoal. Até à próxima. Tchau, pessoal. Até à próxima. Adeus a todos.